O voo 1963 é o som? 1963. Voo 1963, a pista agora em uso é a 28. Após a decolagem, curva, correção, após a decolagem mantém proa até 2500 pés e curva à esquerda na saída da El, após da El Leda, após Leda e Irume, senhor. Decola agora da pista 28, mantém a proa até 2500 pés, após curva à esquerda no perfil da El Leda e Irume, voo 1963. Correto, cotejamento com 1963, no portão 4 autorizado o pushback e o acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado o acionamento, chame para o táxi, 1963. China 6225, o solo Salvador. Escuta, senhor, por aqui. Por gentileza, senhor, confirme se o senhor vai efetuar a saída R-Nave. A gente pode executar, qual vai conveniente para o controle. Isso, exatamente. O controle nos solicitou que se o senhor fosse executar a R-Nave, fosse a saída Elefa 1, caso negativo, Arbor Elefa, o que o senhor prefere? Elefa 1, pode ser. Muito bom, pronto, cópia? Pronto, cópia. Puxinema 225 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Apres Luno 7, nível de voo 380. Pista em uso 28, mantém proa até 2500 pés. Após curva esquerda, saída Elefa 1. Controle 120.8. Aciona 5156, Oceaner 6225. Oceaner 6225, autorizado Brasília, nível 380. Apres Luno 7, a aerovia. Decola 28, mantém proa até 2500, após curva esquerda na Elefa 1. Controle 208 e o transponder 5156, Chanel 6225. 5156, cotejamento correto, Chanel 6225, portão 3, chame pronto para o pushback e o acionamento. Vai chamar pronto, portão 3. China 6211 é o solo Salvador. 6211, a pista agora mudou para 28, informação em curso é a Mike. Por gentileza, modifique a sua subida. Correção, a sua decola da pista 28, após decolagem, mantém pro até 2500 pés. E após curva à esquerda, continua a saída da El, Leda, Irume, 6211. Correto, senhor. Chame para o push, portão 5. Salvador, voo 1963 para o táxi POB 90. Autonomia 4 horas e 10 minutos, alterna Florianópolis. Copiado, senhor. Florianópolis 4 e 10, por gentileza, confirme 090. Afirmativo, 90, 090. Copiado, voo 1963, táxi aprovado via Índia até o ponto de espera de correção. Perdão. Juliette, a primeira à esquerda. Após Alfa até o ponto de espera, pista 28. Ajuste no 0 no 5 agora. No ponto de espera da pista 28, Taxiway Golf, chame torre. Frequência 1 no 8, decimal 95, voo no 963, tenha um bom voo. Está totalizado via Juliette, Alfa, ponto de espera, pista 28, chama 2, 38, 95, boa. Voo 865, prossiga. Consistente da mudança de pista, permanece a mesma saída árvore a Elefa para o 865. Voo 865, por gentileza, confirme, o senhor irá executar a subida R-Nave? Pode ser a mesma árvore Elefa, se possível. Muito bem, então. O Gol no 865, a pista 28 agora, após decolagem, mantém pro até 2500 pés. Após curva à esquerda, saída Arbor, após Arbor Elefa no 865. Ok, decolando da 28, após a decolagem, mantenha a proa até 2500. Depois curva à esquerda, na Arbor, transição Elefa, o voo 865. Correto, no 865, portão 11, chame pronto para o posicionamento. Vai chamar. Oi Salvador, bom dia, voo 1963, pronto, ponto de espera, pista 28. Bom dia, voo 1963, está autorizado decolar, 28, o vento é 210 graus, 1 a 12 de nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 28, voo 1963. Número 49, bom dia. Acione a identificação. Prossiga via chegada e pit para 2000 pés, o QNH 105. Já prossegue via e pit com 05 para 2000. E pit completa com a SP da 22, confirma? O procedimento em uso é o ILS Zulu, da 28. O senhor deseja o X-Ray? Eu desejo o X-Ray. Se eu puder me autorizar, pode ir embora na altura do 361. Sente o ano 649 autorizado. É agora. O ano 963 é colado aos 34. Chame o controle 1208. 1208, muito obrigado. Bom domingo. Obrigado. Saída, muito bom dia. Voo 1963, decolado, cruza 1500 pés. 1963, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL, liberado da restrição da caça. Ok, saída da EL, liberado da restrição da caça, curvando à esquerda. Dando o controle do Gol 649, após o pitch, o ideal seria direto na fronte 363, desde 3000. Nativo, servidor 363, e desça para 2500 pés, o Gol 649. 2500, 649. Com 1963, já presente, pode tomar approach Irumi? Utilizado por hoje Leda, com 1963. Ok, por hoje Leda, muito obrigado, 1963. No 865, na escuta? Prossegue, senhor. Algum problema no pushback, senhor? Sim. 865, algum problema no pushback? É, era o operador de PIN que agora é iniciando. Certo. 5 ele seja imediato, senhor? Sim, deixa eu dar um guarda para o puxo 62 ou não. Salvador, bom dia. O Xané 6225, posição 3, respeito acionamento. Portão 3 aprovado, puxa acionamento 6225, chame pronto para táxi. Acionamento, pronto para táxi 6225. Para o táxi, Cono 33POB 0318, da autonomia Alterna Palmas, voo 1865. Portela 1865, táxi aprovado via pátio principal, Juliette Alfa até o ponto de espera da pista 28, ajuste no 0125 no ponto de espera da 28. Quando pronto, chame torre na frequência 198, decimal 95, boa noite, 65, tenha um bom voo. Táxi Juliette Alfa, no ponto de espera 2, 1, 18, 95, gol 1185. Recife 125, decimal 1. Alterne, 133, decimal 25. 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5. Obrigado, 9, 6, 3. Bom domingo. Domingo. Obrigado. C49 autorizado. Procedimento ILS, pista 28, reporte na final. Autorizado, procedimento, reporte na final, 649. 47 a bordo, 97, 3 horas no conhecimento. Na 62, desci em final para o táxi. 97 a bordo, 3 horas de autonomia em Goiânia como alternado. 7 prossegue próxima à esquerda via Juliette Alfa. Considera a pista 28, torre 198, decimal 95, altímetro 10 no 5, 6225. Livre táxi à esquerda, Juliette Alfa, considera 2295, 0 no 5, 2 2. Fala Salvador, bom dia, do Alfa S. Lima. E Alfa S. Lima, sou Starbuck do Parque 3, até o Parque Principal. Ah, afirmativo, do Parque 3 até a posição 3 do Parque Principal. Está livre no Parque 3, reporta para ingresso do Parque Principal, Alfa S. Lima. Ah, afirmativo, chamará para ingresso do Parque Principal, Alfa S. Lima, obrigado. Poder repetir os dados e checar o equipamento, gentileza. Desculpe, 1-2-2 a bordo, é isso? Ah, 2-1-1 segue o Airbus da companhia à frente. Pode prosseguir à direita via Juliette Alfa, ponto espera pista 28, torre 1-8, decimal 95, altímetro 1-0 no 5, tomou banho, bom dia, 62-1-1. Salvador, é o voo 1865. 1865, está autorizado a alinhar e decolar da 28. O vento é 210 graus, uma dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar da 28, voo 1865. Estabilizou no elétrico no 649. No 649, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1895, 649. 649. Ou no 649. Bom dia, continue na sinal da 28. Aguarde pista livre, o ajuste no 0 no 5. Aguardando pista livre, gol no 649. No 649, livre, pouso na 28, o vento 210 graus, 139. Vento, livre, pouso, gol no 649. O voo no 865, decolado aos 48, controle 1208. 208, gol 865. Controle de Salvador, bom dia, gol 865. 1865, contato radar. Suba para o nível 360, saída árvore. Ok, 360 na árvore. Estava restrito manter a proa até 2.500, permanece? Negativo, vou cruzar 2.000, vou elétrico, vou no 865. 2.000 está autorizado elétrico, 865. Salvador, bom dia, o Janer 6225, pronto, ponto espera da 28. Alguém mantém a 28, 6225? Confirme a linha e mantém? Afirmo, alinhar e manter a 28, 6225. Sim, 6225. Estou no 649, no solo 51. Chame o solo, 21 no 1. Alfa, reporte antes da Juliette. Vamos decolar em pista 22, estou chaneando 6225. Dando ingresso ao Alfa XL, mas reporte a time do reboque, qual o portão? Portão 3. Pergunta, livre ingresso, reporte ao time do reboque, Alfa XL. Afirmativa, reportará com a fase 1203 do Alfa XL, obrigado. Na 62 no Nuno, bom dia. Autorizada a linha em manter a 28 após o tráfego da companhia. Após o tráfego em reboque da Azul, ingressando no pátio principal, após prossegue Juliette, portão 505. Na 6225, decolada 53, chame o controle 208. Controle 208, obrigado. Bom domingo. Controle Salvador, bom dia. Oceaner 6225, decolou, passa 1300. Bom dia, Oceaner 6225, contato radar, suba para o nível 380. Ao cruzar 2 mil pés, liberada a restrição de manter a especulagem, voe elefa, o Chanel 6225. Livre ascensão 380, após 2 mil, elefa 6225. Oceaner 6211, está autorizado a decolada 28. O vento é 210 graus, 10 nós. Salvador, do Alfexio Lima, trazendo o reboque para o 23, muito obrigado, bom dia. Alfexio Lima, bom dia. Pois, Alterne 135, decimal 3. Vai chamar Recife 1288, Alterne 1353, jogou 1865, bom dia. Bom dia. Pia Xenia 6211, contato radar, suba para o nível 360, autorizado a sua curva à esquerda, e liberado da restrição da carta. O Xanema é 289. Salvador, bom dia, transmissão 25, informação Lima, posição 10, para Galeão, pronto, cópia. Número 2 para a cópia, para a Dael, Leda Irume, só um minuto, são 3125. Dael, Leda Irume. Após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5405, controle Salvador 120, decimal 8. Após decolagem, mantém proa até 2.500 pés. Após curva esquerda, cumpre o perfil da subida da El. Após Leda, após direto Irume. aciona 5404, controle Salvador 120, decimal 8. Ok, então autorizando decolagem 028 da Euleda, porém inicialmente mantenho a reta até 2500 pés. Após curva esquerda, perfil da El, Leda e Rome. Centro Novembro 857, após Golfo 5404, no transponder, controle após 208, da 3125. Não, 10 chame pronto, da 3125. A 10, vou comandar quando pronto. Solo Salvador, é o Golfo e Golfo Oscar. Bom dia, Golfo, Golfo Oscar, prossiga. É o Golf e Golf Oscar, posição meia dúzia Romeu, para reboque até a posição 04 do pátio 1. Autorizado inicial reboque, reporte para ingresso pátio principal, Golf Golf Oscar. Autorizado reboque, reportará para ingressar no pátio 1 principal, Golf e Golf Oscar Martins. Com o controle de Salvador. Confirme, mantenha a escuta do, do controle ou chame o centro? Anel 6225, foi instruído a chamar o centro Recife, o 6225 em 128, decimal 8, alterne 135, decimal 3. Chamada desse sentido do 6225, obrigado. Gente, foi instruído e foi cotejado, a Xenia 6225. Outra aeronave cotejou, nós não cotejamos não. Entendi. 6221 no controle? 7, Tango Zulu. Foi proa da posição Israel para interceptar a chegada a Cari. QNH 1015, a pista não usa a pista 28. Viu o procedimento em uso ILS Zulu. Juliette Tango Zulu, confirme nível e reporte um ponto da descida. O ajuste de altímetro no 0 na 5. Gente, o Juliette Tango Zulu, o plano instrumento cancelado 07, desce para altitude de tráfego, 1 na 5, 0, 0, pés. QNH 0 na 5, pro do corredor Caixa Prego, Juliette Tango Zulu. Para o táxi da 35, a bordo 132. Autonomia e alternado? 346 Campinas. Visão 25, táxi aprovado até o través do portão 612. Através da 612, na 325. Salve, Salvador, a 25003. Chegando para o feedback acionamento. Fazendo clique do solo, assim que um Boeing 737 da Gol está em reporte passeando no portão 4, após o mesmo estar livre de iniciar em coordenação, chame táxi azul 5003. Reporte para que a gente aeronave 4 livre pulso e acionar em coordenação 503. Sabe o portão azul? 615. Está livre no portão 1, chame táxi. solo Salvador, é o Golf, Golf Oscar, para informar o tempo de rebote. O Golf Oscar, quem é que bom dia? Bom dia. Alô, Salvador, bom dia, volta 759, informação no TEM, é Guarulhos. Alô, Ju 5003 para o taxi, 283, 450 pela minha terra, Ribeirão. 3125, está autorizado alinhar e decolada 28, o vento é 200 graus com 109. Ali decola 28, tá 3125, gente, obrigado. Para. 759, bom dia, informação. Oscar, para Guarulhos, copia o 360. Copia agora, 759. 759, Guarulhos, aprovado nível 360. Via Bezulu 1-0 até Taubaté, Tango Bravo E, após conforme rota. Decolagem da pista 2-8, após decolagem mantém proa até 2.500 pés, após curva esquerda, subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5-4-1-5, controle Salvador 1-2-0 decimal 8. Autorizado 360, apertura 10, Taubaté com quarto plano. Decola da 28, 2500 na proa, na série da Elleta, Mótica 4.5, transponder 208, voo 759. Correto, voo 759, portão 02, chame pronto. Zuno 25, decolado ao Zuno 7, chame o controle, 208. 208, grato, bom dia, bom serviço, até a volta. Até a volta. Piano 60, ciente, é, reporte cruzando 4, corrigiu, 3.500 pés em descida, Juliette Tango Zulu. Para 303 de campo, falando agora que a reposição a 8, só que anda a da posição difícil de correr para a frente, 02. A gente está em contato radar, 32 milhas oeste de Salvador, e agora estamos recebendo, cruzando 5.900 pés em descida, o Juliette Tango Zulu. Controle, bom dia, 3125, passando 1.700 na sua escuta. Bom dia, 3125, contato radar, suba para nível 360, autorizado a sua curva à esquerda e suba sem restrições na saída da El, 3125. Sem restrições no perfil da El, ao 360, 3125. Mike, Hotel Romeu. Hotel Romeu, prossiga. Muito bom dia, Mike, Hotel Romeu, encontra-se estacionado na remota 12 do Pátio 1. Solicita autorização de reboque até o gate 10 do Pátio 1. Mike, Hotel Romeu, está livre, prossegue com reboque, reporte ao término na minha escuta. Autorizado reboque, mais até Romeu, na escuta, reporte ao término. Sorteio já, vem aí, vai embora. O Juliette Tanguzulu já está próximo da CTR Salvador, ele já mantém escudo do controle. Não é tão conhecido em Vera Cruz. Se o senhor desejar fazer uma coordenação, autorizado. Juliette Tanguzulu. Oi, Salvador, um bom dia, Azul 5003, ponte espera 28, pronto para ingresso. Bom dia, Azul 5003, está livre a decolagem da 28. O vento é 200 graus com 14 nós. Livre a NEB pela pista 28, Azul 5003.